Às vezes é melhor ficar neutro do que ser ignorante e te perder. Segurar as palavras no peito e só deixar o silêncio dizer. Eu sei que o orgulho bate forte, mas o amor é mais forte ainda. Prefiro engolir minha dor do que te ver saindo por essa porta. Eu escolho a paz, não há discussão. Prefiro o silêncio, guardar o coração. Porque te amo mais do que meu orgulho. E sem você meu mundo é barulho. Quantas vezes pensei em gritar, mas mordi a língua pra não machucar. Prefiro a calma de um abraço teu do que ter razão e te ver partir. Eu sei que o orgulho bate forte, mas o amor é mais forte ainda. Prefiro engolir minha dor do que te ver saindo por essa porta. Eu escolho a paz, não há discussão. Prefiro o silêncio, guardar o coração. Porque te amo mais do que meu orgulho. E sem você meu mundo é barulho. Não sei que às vezes perco a calma, mas é o medo de te perder que fala. Então eu respiro fundo, escolho amor. Prefiro ser neutro, não ver tua dor. Às vezes é melhor ficar caneto do que ser ignorante e te perder. Porque te amo mais do que meu orgulho. E sem você meu mundo é barulho.